não seja você, dona do meu amanhã. Tanta coisa vai mudar sem que a gente possa ver. Não cabe a nenhum de nós decidir o outro dia. Tudo pode acontecer. A verdade é dolorida. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida. Talvez não haverá sol pra brilhar sobre nós dois. E esse amor que me envenena pode se evaporar. A realidade assusta, mas ninguém pode escapar. Secam flores, morrem frases, a imagem é esquecida. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida. Hoje você é estrela, o meu mundo e algo mais. Hoje você é a fada que me obriga a sonhar. Quero estar preso a você, mas não posso garantir que o destino vai gostar de me ver em suas mãos. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida. Nós dois estamos sonhando, mas o tempo nos perturba. Se a gente se acordar, a ilusão será esquecida. Nós dois estamos sonhando, mas o tempo nos perturba. Se a gente se acordar, a ilusão será esquecida. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida. É um sonho esta vida.